03, sinal da 10. Filho Gigante, bem-vindo a Salvador. Trem 603, trem checado e baixado travado. Positivo. Gente, então, avistado, pista livre, autorizado por vento, 1.40 graus, 3 nós, a gente é 1.012 nos anos nos dois, cabeceira deslocada, 90 metros. Aí já viu. Consciente da deslocada 90 metros, livre o pouso, pista 10, axé, babá. Bem-vindo a Salvador. Serra Alta está autorizada, sinal ILS em forma estabilizada. Massivo para o Serra Alta, maré estabilizado. Polo Salvador, o 9870 para pushback acionamento. Polo 9870 está autorizado, chame táxi. Chamará para táxi. Logo 1940, tá pronto pro pushback acionamento na 01. Firme. 1940, posição 1, pushback acionamento. Autorizado, chame táxi, 1940. 1940. Solo em Salvador, aos 37, livre à direita, chama o solo, 121, decimal 9, dan 3603. 219, graças, uma boa. Bravo Serra Alfa, complete o final ILS sem glide, chame torre 118, decimal 6. Boa noite, Bravo Serra Alfa. 603 livrou na sua escuta. Boa noite, tá 3603, táxi via Alfa, aguardando antes da Juliette. Via Alfa, aguardando antes da Juliette, Axé, babá. 7, mandando a regra de voo agora, a partir dos 38. O vento é no 50 graus, 59, 1012 vai vir. Na contorna 17, seu campo azul, você vai abrir para a esquerda para a base da 97 da Serra Alfa, com a marina final. Sem nenhum problema. Zero, tem condições de liberar a entrada para o gate 03? E mais... Afirmativo, tem condições, o nome pode ser. Gente, Virato, o TAN 3603 pode prosseguir táxi em frente via Índia, gate 03, aceitando o bang da Gol, está sinalizando pushback. Ok, Índia, gate em frente, pela última, pro 3, observando o Boeing, obrigado. Salvador, Gol 1273. 400 para convite para cópia. Tá, o Bravo Serral. É, nenhum problema. Transição Gonza. Ah, gole Gonza, tá legal. Solo 9870 para táxi, São Fernando Fortaleza, 2 horas e 30 autonomia, 05 a bordo. O Varg Log 9870, táxi via Juliette, Alfa e Charlie. Ponto esperado 10 na Charlie, vai chamar a Torre 18, decimal 612. Ajuste a 10012, bom voo, boa noite. Juliette, Alfa, Charlie na Charlie, 18612 e a Torre, bom trabalho, boa noite. Gol 1940, pronto para o táxi, o POB 143, autonomia 4 horas e 20, alterna Galeão. Gol 940, vai seguir o aeronave da Varg Log à sua direita, com o número 2, ponto de espera via Índia, Alfa e Charlie, ponto de espera vai ser uma torre 18, decimal 612, ajuste 10012, tem um bom voo, boa noite. Segue o Varig Log como número 2. Ponto de espera, torre 186, gol 9940. Boa noite. Solo Lightjet 6708. Torre Salvador, o Varig Log 9870 no ponto de espera da 190. Varg Log 9870, a Lima tem? E me permite uma pergunta? Afirmo. O senhor está com Pax a bordo? Afirmativo. Obrigado pela sua colaboração. Varig Log 9870, agora está autorizado a alinhar e decolar. O vento é 180 graus, meia dúzia de nós, a gente é militar, cabeceira deslocada 90 metros, Varig Log 9870. E vai alinhar e iniciar a rolagem. Mais uma vez, em nome da Torre, muito obrigado aí pela sua atenção. Boa noite, colega de vocês. Muito obrigado. Oi, boa noite, Gol 940.0. Gol 940, boa noite. E mantenha o ponto de espera. Mantenha, por escuta, vai pensar 08. Gol no 940 ali, mantém. Ali, mantém, gol no 940. Confins, número voo 400, via Upper Whisky 58. Decola pistão no zero, com curva à direita após a decolagem na saída Gole, transição Gonza, transponder 5413 e a frequência do controle 119.35. Autorizando, conforme 400, uniforme Whisky 58. Pista 10, com a decolagem direita, Gole Gonza, 5413, 19, 1935, Gol 1273. Correto, chame o pilão do pushback, saneamento 1273, ajuste 10, 12. 012, obrigado, seu amarelo. 6708, copia. Puxa, copia, pode ser? Web 6708 está autorizado para Recife, número voo 330, via Upper Whisky 58. Decola da pista 10, com curva à esquerda após a decolagem na saída Puca, transição Aracaju. Transponder 5410 e a frequência do controle 119.35. 6708, Puca Aracaju 10.5410.9.35, direcionamento posição 4. Autorizado, chame táxi, Web 6708, posicionamento foi correto, ajuste 10, 12. Obrigado, lá táxi. 3197, pronto para cópia. Tem ativo, pronto para cópia. 3197 está autorizado para o Galeão, número voo 380, via Upper Zulu 14, até a posição Toquim, após Upper Alpha 317. Decola da pista 10, com curva à direita após a decolagem na saída da El, transição Blaze. Transponder 5415 e a frequência do controle 119.35. Galeão está aprovado, nível 380, Apresilo 1-4, posição Toquinho, após a troca 317, decolada 10, curva direita, da Euclide da saída. O transponder 5-4-1-5 e o controle Salvador 119-35, estação 3197. Quiet, chame pronto no 05, ajuste 10-12, estação 3197. Vamos lá para o posicionamento 3197. Zero, decola de Salvador. Agora aos 49, para Guarulhos, time controle 119-35, bom voo. 1935, obrigado, boa noite. Bom final de semana. Grato, comandante. Controle Salvador, boa noite. Algum 1940? Gol 940, contato radar na decolagem, suba ao nível 380 no perfil da saída da EL. 380 sem restrições, perfil da EL, gol 940. Jet 6708, tempo 140, alternando Fortaleza com 3 horas e 7 minutos de alta da rede. Está autorizado direto da EL 940. Direto da EL, boa 940. Houston 0-1-2, tem um bom voo, boa noite. Mil 12, India Alpha Charlie, boa noite. Salvador, gol 1273, posição de número meia dúzia para o pushback de estacionamento. Autorizado, chame táxi, gol 1273. Autorizado, chamará para o táxi, gol 1273. Web 6708, está autorizado alinhar e decolar sem parada. O vento é 1,5 graus, meia dúzia de nós. Web 6708. Autorizado alinhar e decolar sem parada. Web 6708. 4-5, muito obrigado, uma boa noite. Zero grau, cinco mais. Vai cruzando o nível 100 para o 380, gol 1940. Gente, gol 1940, aguarde para transferência de comunicações. Afirmativo, 10 milhas de Dalão, autoriza de Nerda, presente? Autoriza a posição de Nerda, presente? Aguarde coordenação com o Centro Recife. Afirmativo. 935. Canal 35, 6708. Boa noite. Boa noite. Controle Salvador, Webjet 6735. 708, contato radar na decolagem, suba ao nível 330 no perfil da saída PUCA. Perfil PUCA 330, é o 6708. Gol no 940, chame Centro Recife, 128.8, alterna 133.25. 288, 12335, boa noite. A bordo, autonomia de 3 horas e 15, alternando Guarulhos. 273, táxi via Juliette, Alfa e Charlie, ponto espera da 10 na Charlie, vai chamar a torre 18, decimal 612, ajuste 1012, tomou voo, boa noite. Autorizado, Juliette, Alfa, Charlie, no ponto espera da 10, 186, uma boa noite, bom trabalho. Solução 3197, confirmando posição 05 para o pushback, acionamento está pronto. Solução 3197, corredor em veículo de solo após a passagem retaguarda do Bang da Gol, que está efetuando nesse momento a passagem, está autorizado o pushback, acionamento, chame táxi. Estimativa em coordenação, está autorizado o pushback, acionamento, chame táxi, 3197. Gol no 776, acendo identificação, chegada a mar e desça para nível 050 e se redução para 2509. Descendo a 050, iniciando redução 2509, gol 1776. Salvador, boa noite, Papatango Charlie Bravo Alfa. Papatango Charlie Bravo Alfa, acendo identificação, chegada Bonf, desça para nível 040. Chegada Bonf, descendo para 040, Charlie Bravo Alfa identificou. Autorizado, alinhar e decolar sem parada, o vento é 130 graus, 59. Autorizado, alinhar e decolar sem parada, o voo 1280. Gente, aguarde a autorização para o RNAV, com 1776. 6708, chame o Centro Recife, 126.85, alterna 125.45. 2685, 2545. Zulu Charlie Bravo Alfa, desça para 2000 pés via Bonk, Genedal no 012. Genedal no 012, descendo para 2000 pés via Bonk, Bravo Alfa. 273, decola de Salvador 59, chama o controle 119, decimal 35. 119-35, uma boa noite, bom trabalho. Graças. Olô, passa 1500 pés no perfil da Gole. Luna 273, contato radar na decolagem, suba ao nível 400, saída Gole. 400, saída Gole, gol no 273. Para o táxi pronto com o POB de 62, nossa cenada é Campinas, com autonomia de 4 horas e 10 minutos, estação 3197. 3197, táxi via Juliette Alpha e Charlie, ponto esquerdão no 0 na Charlie, vai chamar a torre 1 no 8, decimal 6 dúzia. Ajuste 1 no 0, 1 no 2, tem uma boa noite. Juliette Alpha Charlie, lá chama a torre 18612, 3197. Charlie Bravo Alfa é o primeiro para aproximação, autorizado velocidade livre. Charlie Bravo Alfa. Afirmativo, está liberado a velocidade, Bravo Alfa. Boa noite, está 3197, na Charlie, ponto esquerdão 0, para decolagem está pronto. Está 3197, está autorizado aliás, decolar sem parada, o vento 1400-59. Autorizado aqui, decolar está no 0, ponto 3197, sem parada.